Minha Nossa Senhora. Toca aquela capataz. Nossa, meu major! Esperarei e sentaremos juntos frente ao mar e de mãos dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor e o seu olhar de ti eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei. Sem me dar conta eu regresso, paro e penso. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Eu sou sincera, eu te prometo. Não me olha depois que eu abrir essa porta. Aí eu digo, se for não volta. Mas tem um porém. Yeah. 7 de setembro. Barulho que é de graça, porra!